onde você vai com meu sorriso? Aonde vai levar meu coração? Quem te deu permissão pra entrar desse jeito em minha vida? E a primeira impressão do amor é sempre a que fica. E ficou, uou, foi tiro e queda. Quando a gente se olhou, eu descobri que era amor. Uou, uou, fecha a conta dos amores que eu já vivi. Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti. É simples, mas eu dou completo. Depois de você, o que que o resto é resto? Fecha a conta dos amores que eu já vivi. Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti. É simples, mas eu tô completo. Depois de você, o que que o resto é resto? Te deu permissão pra entrar desse jeito em minha vida. E a primeira impressão do amor é sempre a que fica. E ficou, uou, foi tiro e queda. Quando a gente se olhou, eu descobri que era amor. Uou, uou, pra cima, vai! Fecha a conta dos amores que eu já vivi. Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti. É simples, mas eu tô completo. Depois de você, o que que o resto é resto? Fecha a conta dos amores que eu já vivi. Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti. É simples, mas eu tô completo. Depois de você, eu vi que o resto é resto. Oh, oh, oh, oh. Eu vi que o resto é resto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Onde você vai com meu sorriso?